Ué, então a gente está a freestyle. Hoje é freestyle, não tem nada. Que a gente está a gravar em tua casa. Mudamos de sítio. O advogado e o Búzio foram para tua casa. Foram para a minha casa, a gente deu umas trocas. Eles ainda estão lá. Será que eles estão a acumular? É provável. A gente não mais já tem. Sim, mas ainda foi em tua casa. Hoje. Pois não, foi na tua. Aqui a gente está mesmo muito freestyle, a gente pode Ih, está mesmo. dizer. A gente pode dizer tipo. Mamas. Ih, Mamas. que a gente Dizer tipo. nunca. Seios. Não, isso é só estúpido. A Ah. gente não vamos, podemos dizer tudo o que quisermos, mas também não vamos entrar para Nádegas. estupidez. Não, olha. Nalgas. Nádegas não Não. pode ser. Águas vivas. Águas vivas. A gente pode dizer águas Podes vivas. dizer águas vivas hoje. Pode dizer boias. Podes dizer boias. Jiboias. Jiboias. Jiboias. E a gente diz com acento ou sem acento no O. Porque com o acordo agora. Mas sem acento fica jiboias. Pois, mas o que é que queres que eu te faça? É Eu que. quero que tu digas. Quero que ponhas um acento. Está bem, eu também Põe um acento quero. nisso. Põe um acento nisso. Não há música que é put a ring on it. Eu vou fazer uma que Põe um é. acento Põe um nisso. acento nisso. Se Vai queres ser escrever minha. bem em português, põe um Põe um acento acento nisso. nisso. Estás a ver? Boa música. Claro Por que é acaso, boa essa. música. Essa é fixe, sabes? Essa é boa. Essa é fixe, mas, por exemplo, para genérico, nós, eu prefiro a que vai dar agora. Qual? Esta? É esta. Pode dizer, oi! What? Pronto, era só para tipo chamamento de vaca. Ok, Oh, Deus, a gente portanto hoje pode dizer. vamos começar já com insultos, é isso. Não há polícia, hoje posso partir Chamamento a de boca toda. vaca, ok, não, pronto, Não, ei, está assim. não há de ser Era agora. só para dar as boas-vindas, bem-vindos ao terceiro episódio Bem-vindos, de Nós e Mais Gente. exatamente. Finalmente, ao terceiro, isto começa a ganhar Começa a ganhar muita força, muita, muita força, muita tração. muita força. Portanto, eu sou a Carla Francisca. Sou o Fernando. Sou É Fernando. só Tu és o isso. seu Fernando. Temos aqui mais um episódio cheio de coisas lindas. Lindas, preparado até a exaustão. Preparado. Preparado O que isto Diogo não anda a está. dormir há 2 dias só para preparar este episódio. Hoje há uma novidade. É que temos mais uma criatura a fazer barulho. Sim. E não, ninguém está grávido ainda. Vasco. Ninguém no mundo, talvez, nós não. Não, eu queria-te dizer. Queria-te anunciar. Era assim, é isso que tu. Ah. Queria-te anunciar que. Não, Diogo, não acredito, vais-me fazer isso e enquanto a gente está a gravar e tudo, Vasco, vai ter que ser. oh, Diogo, Vasco, não, quero anunciar. Tu és meio deficiente. Temos uma gata preta. Não sei se isso afeta. afeta de alguma forma. Se tiver tipo neonazis a ouvir este Ou podcast. gente com tanta superstição, tanto, muito, Sim, que até ouvi a sim. menção a uma gata preta, sai Ficam, eles já. saem e dizem, ah, se é para Não, isso, eu não quero. não sei para isso, não. Portanto, pedimos desculpa. Não, pedes tu desculpa, já não penso nada. Ok, peço Não é? desculpa. Vejam, ouçam o próximo episódio. Pode ser que já não tenham uma gata preta. Eu não sei. A gente agora está assim, a gente grava Ei, aqui, depois grava ali. o futuro a Deus pertence. Isto. O futuro. Ai, o futuro a Deus pertence. E é isso também. Mais mudanças. É, estamos freestyle. Mais mudanças, só mudamos completamente o sítio. Temos uma gata que E. pode fazer barulho Sim. assim de repente. Mas já há duas coisas que nunca mudam. Que é. A primeira é que não há gente mais gente. Sim. Portanto, é a gente que continua aqui a falar. Por acaso temos roupas diferentes do que da outra vez. Calhou, podia ter Calhou. sido as mesmas. Podia ter sido as mesmas, que era tipo nus. E o aparelho gravatório é o mesmo. Ou para gravador Porque o mesmo, aparelho gravatório é o mesmo. mas está numa Está num ângulo diferente. e num apoio diferente. Está num apoio diferente. Está aqui apoiado pelo Stephen King. Sim, ou está a apoiar o Stephen O Stephen King. Não, o King Stephen King está aqui a ele apoiar está aqui a apoiar. Ou o. seja, Não temos não advogado temos o advogado nem polícia. nem a polícia, mas temos o Stephen Sim. King. O que é bom porque, Mas sendo este episódio assim desvariado, pode temos dar. aqui o É, Stephen King que é sim. para, sabes, para dar mais Isto pode dar para, variedades. isto pode dar para, sei lá, alguma coisa sobrenatural ou morte vai acontecer de certeza. Sim. E Portanto, quando vamos tentar fechar quando vamos terminar a parte 2? Ou está aqui só para apoiar o sim. aparelho de gravação? Ou seja, o que é que a gente está a querer dizer? É que o telemóvel Está apoiado em cima de um livro. Apoiado em cima de um livro, Stephen King. Por acaso, ainda foi escolhido de propósito para esse efeito. Foi, sim, foi um acaso. Sim, foi por acaso. Aconteceu. E é isso. E é isso, foi isto. É, introduções a Gojen. Já é, introduções a Gojen. Eu acho que está fixe. Está um podcast fixe. Está tá feito. Este episódio. Sim, tá, mas então está feito, é isso. Foi, tá feito. É 100%. É 100%. Fizemos 3 episódios sólidos. 3 episódios sólidos. 2 e. Não, este é um episódio mais pequenino, pronto. Mas desses, ok, sólidos, fizemos tipo talvez um quarto de um. Eu já fiz duas vezes sólidos. Porquê que tipo. Porquê que. Cocó. Ah, era cocó. Era cocó. Ah, eu pensei que estavas a falar de peças de cerâmica que tinhas feito hoje. Não é às terças que tens as tuas aulas de cerâmica. Para já acabaste de dizer em que dia que a gente está a gravar. E eu acho isso muito mal, porque isto vai haver um dia em que a gente vai pôr este podcast e provavelmente não vai ser à terça. Ou seja, as pessoas já se quebrou aquela magia de. Aquela suspensão. Estás a frio o assunto. Não é à terça que tinhas as tuas aulas de. Ai, Vasco, de, já de vens cerâmica. Com as tuas implicações. Não, então o que é que me ainda andou a fazer hoje? Ai, o que é que eu andei a fazer hoje? Sim, o que é que andas a fazer hoje? E a semana passada e todas as outras semanas? Se não é. É que eu até agora não vi um cinzeirinho na de cerâmica. Ainda vi um vasinho. Ainda vi nada. Mas tens aulas. Todas as semanas vai para uma aulinha de. Ah, oh, faz, que tem aulas que queres. E por acaso tem que levar calças de yoga para as aulas de cerâmica. E percebo que aquilo pode haver. Tens barros e tens e cerâmica, não? Faz sentido, é uma aula de cerâmica. Tem barros coisas... que é o professor, que é o barros. E as coisas podem sujar as calças, e percebo. Mas cada as coisas, não é? É que por visto não te lembraste que tinhas uma aula. Ai, o barros. Sempre gostaste de barros, eu lembro. Antes barros era argila. Era argila. Vais que sabes que eu sempre gostei de meter as mãos à obra. Sempre gostaste de meter. Gostaste de meter foi as mãos na obra. É o que tu gostou. Ai, agora estás a querer dizer que eu sou trolho, não é? Agora queres dizer que eu sou trolho. Não. Ah, vais que... Eu, sinceramente... Sinceramente, eu acho que... Ei, da outra vez... Qual vez? Ou seja, no último episódio... Ah... A gente falou de sonhos. Sim. E eu tinha mais um, mas não um sonho. É. É um desejo. Muito, muito íntimo. Não. É. Um pensamento frequente que eu tenho, que é tipo, quando eu estou a MDTE, porque eu gosto de pensar em muita coisa quando estou a MDTE. É que estava a pensar. Pois eu também era fixe, tipo. No geral. Não, é, pelo menos naquela fase. De, tipo, desligar com segurança o dispositivo. Sim. E tipo. E pronto. Mas, enfim. E eu penso muitas vezes, isto hoje, o meio-dia, foi como um rapaz branco, português, de 26 anos. Mas, imagina que eu amanhã acordo, o que eu acho que é amanhã, e tenho 43. Já tenho uma família, tenho isso tudo. E penso que o meu dia ontem foi um como uma pessoa de 43. Ou seja, sim. Okay. Eu tenho as memórias todas de uma vida. É como se tivesse duas vidas paralelas já correu ao mesmo tempo. Ou não? Não, é a mesma vida. Ou seja, eu agora vou-me deitar. Sim. E eu, epá, esta vida... De... Simplesmente é como se tivesse tido um blackout durante 20 anos. Mas tenho recordações de tudo. Sim. Ou seja, aqui está o Luís da Gata. Não sei se ouvir. Ou seja, eu acordo num dia e tenho 26 anos. Ok, eu estou a supor que isso seja uma timeline progressiva. Ou seja, num dia eu acordo tenho 9, no outro dia tenho 14, nunca vai para trás, não é? Sim. Não faz muito sentido. Mas eu hoje, por acaso, acordei com um rapaz de 26 anos. Sim. E estou aqui a falar contigo e não sei o quê. Mas amanhã posso acordar... És um homem de meia idade. Sou um homem de meia idade, não sei que... Só se passou um dia, penso que já se passaram 20 e tal anos, já fazes contas. Sim. E. Ou seja, mas é só para ti, passou-se um dia só, simplesmente tu tens memória como se tivesse acontecido esses 20 tal anos, ou perto de 20 anos, mas passou-se um dia e para o resto das pessoas eu continuava igual? Não. Ninguém faz parte de ti, é só uma coisa. Exatamente. É, só, é uma é realidade, mesmo... porque isto é Matrix. Sim. E pronto, e eu. Acordou, sempre que acordo, ou seja, eu penso que vi uma vida completa quando se calhar só vi 2 dias, para ver como é. Está sempre a acontecer, mas ainda sabes. Simplesmente hoje podes ter cruzado com isso, mas ontem eras um rapaz ontem 3. Eu acho que era um rapaz. Não, sim, exato. Mas podias não ser, é o que achas hoje, porque é a realidade do momento. Mas sim, imagino que isso pode estar a acontecer com todos. Pois? Com toda a gente. Eu também acho que sou um rapaz de 26 anos hoje. Hoje, agora vais lhe ter. E penso que fui um rapaz ao longo dos 26 anos e que tenho memórias de ontem, da semana passada e. Quando, mais se que calhar, isso não, isto é a primeira não... vez que estás a Cordoa, sim, como, e tens memórias disso. Como rapaz de 26 anos, eu só vi este dia na realidade, só que sim. É como... E amanhã o que será? Não sei. Amanhã... Eu penso que vai ser mais um dia ou seja, merda eu não de um sei rapaz porque de 26 anos. É que eu disse, mas... que sou um rapaz de 26 anos branco, porque a parte do branco não se vai alterar, em princípio, a menos que eu acorde e tenha apanhado muito sol... Com 43 anos. Sim, e és vermelho. E aí sou vermelho, sou índio. Portanto, a parte do branco, esqueça um bocadinho. Mas, a outra parte, é isso. E é esse tipo de coisas. Também podia-se alterar. Mantém a cor. Amanhã e eras uma mulher de 33 e achar que ontem tinhas sido uma mulher de 33. Aí já é diferente. Aí já é um sonho mesmo. Aí já... Não, porque... Não, aí é um sonho que tu tens. Sim, é um sonho que está. Sim. Porque aí já implica... Mas, lá, sim, mas era igual, porque a realidade para ti era que toda a tua vida tinhas sido uma mulher de 33. Não 33, mas tinhas sido uma mulher. Naquele momento da tua vida tinhas 33 anos, acordaste para um dia e que tinhas a tua vida toda. Se calhar tinhas um emprego, se calhar não. Tinhas as coisas que estás a fazer da vida. Pois, mas o que eu estou a pensar é que... É mesmo tipo, como se fosse sempre a mesma pessoa. Sim. Simplesmente em fases diferentes da vida. Sim. Sim, isso é o que eu penso. Sim, mas sim. Realmente a verdade... Podia ser... Sim, eu é que estou a extrapolar... Sim, sim, sim. Mas tá, estou mais variado. Mas o que eu penso é isso. Ou seja, não é mau porque eu sinto-me como se tivesse vivido aqueles anos todos. Sim. Ou seja, ainda sinto falta. Perdi é igual. Não é como se tivesse estado em coma. Sim. E acordou a ser percebesse que perdi 20 anos da minha vida. Não, eu... Ou que... Parece tê-los vividos, segundo as minhas memórias. Sim, portanto, para ti, portanto... a tua realidade é sempre a da comum, portanto, não afeta nada o da Big Picture, sim, porque não, nunca não, vais não. Saber. Até porque isso era um programa da RTP e... Ah, ok. Ou seja... E já acabou, portanto, não afeta nada acabou, que tu portanto, conheces. Não afeta. É isso. E tu tens sempre umas ideias a nível de tipo realidades alternativas para ela, tá. Porque eu já me lembro da tua ideia sempre que sim. Imagina que a gente agora está aqui a falar e tu morreste. Agora, deu-te um ataque cardíaco e tu morreste. A minha teoria é que a gente está sempre a morrer. Sim. Todos os segundos estás todos sempre, os segundos, sempre a morrer. Todos os milésimos, a gente está sempre a morrer. A tua realidade vai-se separando cada vez. Tipo, morres numa. Fragmentando. Sim. Morres, ou seja, tipo, eu acabei de morrer numa realidade, nesta realidade acabei de morrer, mas isto separou, fragmentou outra vez e eu continuo vivo noutra. Ele continua vivo nesta que está a falar. Sim, mas na outra mas que estava a falar antes. Morreu e eu agora estou aqui a tentar reanimar ou o que é que se passa. E não sei o quê. E tipo, vais, que é isto aqui. Ou seja, tudo. Há milhões e milhões e infinitas realidades. Aconteceu ao mesmo tempo. E só há uma morte definitiva, que é a morte por velhice. Sim, que vai, ou seja, a tua aí, vida vai sempre estender até vai morrer sempre, vai, tu, mesmo numa que versão assassinado da... não interessa, mas noutra versão te safaste. Noutra versão, levaste um tiro, mas sobreviveste, ou o tiro passou ao lado. Sim, aconteceu uma coisa. Mas vai-se mantendo tudo igual, porque imagina que numa versão levas um tiro, não é? Sim. Sim, vai-se mantendo, porque é como se, no fundo, só há uma realidade, ela fragmenta-se, é sempre que tu morres naquela realidade, ela fragmenta-se noutra. Sim. Mas são várias, já aconteceu ao mesmo tempo. Porque acaba depois, porque ou tu estás morto ou estás vivo. Sim, sim, sim. Seja, a tua há... realidade. Entraste para a salvar realidade continua a existir. Sim. De certa forma, porque sim, sim. As pessoas à tua volta reagem e continua existem. Para elas, na realidade delas, que elas também, pois, também podem morrer e vai fragmentando a delas. Exatamente. E o universo está sublotado de realidades. O universo é isso. Sim, o universo é. Ninguém sabe explicar o que é o universo, mas isso é sei. Uma coleção de fragmentar a realidade. Sim, ou seja, a única morte definitiva é a morte por velhice. Porque... E aí é que o teu ser acaba para todos. Não acaba, há, não há mais. Pronto, acaba e de vez. Desfragmenta. Mas, por exemplo, aquele... tu tens um cancro, não sei o quê, morres de cancro. Na outra realidade, sobreviveste ao cancro, continuas a viver. Mas na primeira, digamos a primeira, morreste. Morri, sim. Essa tá versão de ti é deixou desse tipo. A realidade só é ou eu morro ou safo-me, não é? Tipo, vou sempre morrer de alguma sim. maneira, porque agora eu estou aqui, vai estar nessa teoria, O Gui morreu agora, aconteceu uma coisa, sei lá, caí da cadeira, bati com a cabeça na quina da mesa, morreu. Sim, a mesa não tem É, quinas, a mesa é portanto. redonda, mas as pessoas não sabem. Ok. E tenho. É, caí daqui, a tentar me levantar, tropecei no Sim. tapete e ainda mais, e bati com a cabeça naquela mesa que está ali no fundo, que Exato. tem uma quina. Era isso, imagina, queria estar aqui a Ah, ok. dizer Desculpa. tudo, Sim, sim, sim, sim. e Não, pensei tens que podias razão. entender. Sim, desculpa. Que quando me referia à quina que está no fundo da sala. Claro, eu sabia. Esqueci-me do rolo, não interessa. Era só isso, ou seja, os teus pensamentos profundos passam muito por. Passam por. É a vida. É É a vida. vida. É a vida. E Os meus pensamentos só profundos pensamentos profundos. passam por inventar espécies de Matrix, Sim. sendo que eu nunca vi o Matrix. Por isso é que estás fresco para conseguir Estou inventar. exatamente. Estou Simplesmente fresco. sabes o conceito do Matrix do que era, Sim. mas Sei nunca que viste, portanto isto. não és afetado por isso. Portanto, por Exatamente. isso é que és capaz de Não Matrix no ter essa. sentido. Não Matrix no sentido disso, de tecnologia. Sim, Matrix no onde sentido diz em. da realidade, não sei aquilo que estamos à espera. Exatamente. Ou seja, diz-se Exatamente. não ser propriamente a realidade em si, mas ser uma manifestação. Sim. Mas isso também pode dizer em relação a tudo, não é? Em relação a ser o Matrix ou não, lá está, a realidade mesmo no que acaba por ser só uma manifestação de alguma coisa, do que é a realidade, no fundo. Há gente bem mais inteligente para falar disso que nós, O que é mas não há realidade? gente mais gente. Não haja Logo. mais gente, isso é verdade. Não haja mais. Porque essas pessoas iam entrar em Não, demasiados não, as pessoas pormenores iam saber muita coisa, só que é assim, não há gente mais ia gente. confundir as pessoas, ia ficar chato. E a gente está aqui, sabes? Isto é uma Pô, pândega. isto é. Oh. Isto. Eu Oh. não sei se pode Deus, não. dizer que certa situação é pândega. Eu acho que as pessoas é que são pândegas. Não sei se as situações podem ser pândegas. Ou seja, ah, aquela festa foi uma pândega. Não sei. Eu Sei acho que que aquela não. pessoa Sim, é um será que a pândega, festa é uma foi. Pois, a pândega. festa foi um pão, mas eu acho que se diz. Eu não sei se. Pode-se dizer que é uma Agora é assim, pandegaria. se está certo ou não, eu não sei, mas diz-se. Pois. Mas ainda há assuntos sérios, e eu tinha uma coisa para dizer que me aconteceu aos dois. Estás grave. Ok. Menos isso. Não é sério assim dessa maneira, né? Mas eu acho que também, se calhar, vais ficar um bocadinho chocado com isso. Simplesmente é mostrar a natureza das pessoas. Tens gonorreia? Não, Tens uma não, não. unha engravada? Eu percebi que tens um rim Tens encravado. o E rim tem um rim engravado? encravado. Ei, pai, tem aqui um rim encravado. Foda, eu sabia, Vasco. Eu Ei, sabia que isso ia eu acontecer. estava a parar o rim outro dia. Oh, Vasco, eu Tava, fui, sabia ei, que isso pai, ia fiquei. acontecer. Eu sempre te disse Sabes que para às vezes não eu meto brincares. ali. Ou meto ali no cantinho da. Assim, sabes, assim, Oh, por Vasco. trás da. Quantas vezes é que eu te disse para não brincares com os ruins? Tio, já disseste mais uma vez. Normalmente eu digo é para de brincar com os tomates, porque os tomates depois influenciam os ruins e. Sim. Portanto, mas tu nunca paras. Sabes como é? Lá está. Aquelas pessoas roem nas unhas e brincos ruins. É um vício. A maior parte das vezes não é pensado. Acho que. Tem um ruim gravado. Pronto. Eu queria dizer se me pudesse ajudar, porque já tentei, mas eu não consigo, sozinho não consigo. Se calhar vou ter de ir ao doutor. Mas queres que eu te resolva aí? Se conseguir. Tá? Eipa, a gente é atores de coragem. A gente aqui é atores de coragem. Epá, se isso não tivesse tudo escrito, ainda podia Sim, isso é perceber, verdade, sabe? isso é Agora verdade. isto está tudo escrito e a Não, nossa isso estava no interpretação guião. ser Isso estava no assim. guião. Diogo, bate na mesa para Sim. fazer que Não, deu. Diogo diz qual é a coisa, unha engravada, Vasco diz que percebe, rim engravado e a partir Pois daí é, isso a partir daí é um pano. está tudo. É uma pandegaria. É uma É uma pandegaria. pandegaria. Este episódio todo é uma pandegaria. Pandegaria. Que é o nosso patrocínio de hoje. Sim, por acaso hoje temos o apoio da pandegaria. Apoio da Pandegaria. pandegaria. Mas vamos mais tarde. Ou queres fazer já Não, pode agora? ser já. Podemos Podemos despachar já fazer isso. já aqui, pandegaria. Despachamos já isso, da Pronto, vamos pandegaria. despachar a pandegaria. Pandegaria é uma loja que organiza cenas Exatamente. para. Pandegaria é uma loja que organiza festas, Eventos vários. eventos vários. Sim. Vendem copos de plástico, garfos de plástico, facas de plástico. Não tem colheres de plástico ainda, Ainda. ainda, mas estão. Se levarem a própria colher, a pandegaria também faz-vos um Um desconto. desconto, sim. Yeah. Ok. Copos de plástico. Outra vez? Ah, já. Não, Ah. estás a ler outra vez a mesma Depois eu linha. estou a ler o guião outra Sim. vez. Mas pronto, é isso. Passem na Pandegaria. Fica ali na rua, ali na esquina Na rua da Pandega. Loja nova, pessoal fixe e Pessoal apoiem-nos. fixe. É assim. Pessoal um bocado palhaço. Um bocadinho palhaço. Principalmente na maquilhagem de palhaço. E naqueles. Na roupa. Na roupa de Palhaço. palhaço. Mas fora isso, Sim, mas a loja é. 5 Mas estrelas. é, agora sim. É E claro. assim, eu só tenho a falar. É, nunca usufruí pessoalmente dos Sim. serviços da Pandegaria. Ainda. Ainda. Ainda. Mas ainda estou a dizer isso só porque eles estão a patrocinar a gente todos. Sim. Também eu gosto de sempre de ver. Pronto, recebemos várias ofertas, patrocínios, não é? Isso tudo, mas nós escolhemos também qualquer um. Não, não, não, não. Muitas vezes nem sempre o que usamos, mas para aquilo que achamos que os nossos ouvintes estão à espera ou que vão apreciar e que o serviço seja bom. E neste caso a Pandegaria pareceu-me ser. É excelente, é É excelente. E excelente. tudo o que oferecem é excelente. Redes de vôlei. Redes de vôlei. Redes de vôlei. Por exemplo, estou aqui a ver, fazem festas, Raquetes. raquetes. Racletes. Também. Parecem Também racletes. oferecem racletes. Acho que nunca comi queijo numa raclete. Ou nem sei qual é o termo, mas. Vasco, vai à Pandegaria. Pandegaria! Vasco, vai à Pandegaria. Organizo. Comer racletes. N não as racletes. Sim, Comer o pois, o queijo queijo de raclete. nas racletes. Eu já comi uma vez, por acaso. É, não. Não foi na Pandegaria, porque se fosse, eu não saía de lá. Sim, Eu ainda ainda estava estavas lá lá como é que é. a comer os queijos da raclete da Pandegaria. Sim. Porque isto tornou-se numa loja de festas. Em uma loja que vende queijo, ou que faz queijo, Não, organiza festas organiza, e sim, faz o catering também durante, exatamente, e acaba. toda a animação da festa. É isso, Toda a ou animação seja, da festa. contratem a Pandegaria para qualquer um desses. Bom croquete, Sim, bom o croquete é croquete. muito bom. Depende do croquete. Sim, se Porque eles têm, for. não, porque eles têm uma versão de um croquete. Isso agora, pronto, não vamos estar aqui a estragar, não é isso. Mas tem uma versão de um croquete vegetais que Um bocadinho estranho, é. é um bocadinho. Mas isto também, se calhar, sou eu, que isto para mim, croquete tem que ter carne. Sim, Não é? sim. Mas é isso, tem opções vegetarianas também. Tem. E assim, é um punk. É Pandegaria. Mas Pronto. também é assim, se são vegetarianos, porque é que estão a fazer festas? Sim, também. Quer dizer, será que têm motivos para isso? Não. Não. Vamos pensar sobre isso um bocadinho. Sim, mas vamos acabar o. Pronto, é só isso. Só Pandegaria, festas, Pandegaria. eventos, animação, catering, tudo. É loucura. Portanto, vão ao site pangaria.fix.varil, portanto, acaba em Varil, que é um país ali do norte da África subsaariana. Sim. No norte da África subsaariana, atenção. Não pensem que vão ao site, portanto, Fiz.baril. pangaria.fix.varil, eu sabia, não Ah, precisava de me estar a sei, não, lembrar. eu é que estou a dizer também. E ponham o código, não haja imagem 10. Sim. Não haja imagem 10 na Pandegaria. Têm descontos de, em cada conjunto de garfos, tem mais um gorro. Sim. Em cada conjunto são 10 garfos, tem mais um. Sim. Em cada conjunto de 10 facas, tem mais um gorro outra vez. Sim, Porque eles facas não têm muito. E eles sabem que o pessoal usa mais usa garfos. mais gato. Para pequenos, Sim. croquetes, no que for. Portanto, usem o código, não haja imagem 10. Para a pandegaria. Porque a vida é uma pandega. Lá está, será que a vida pode ser uma Sim, eu pandega? a vida não sei, Não sei. mas pronto. Mas está bom, pronto, bom apoio. Bom apoio. Por falar em Pandegaria, o que eu vou dizer não tem nada a ver com isso. Ok. Mas por falar nisso, lembrei-me que era aquilo que eu ia dizer há bocadinho, por acaso, ainda. Pronto, há uns dias eu fui lá abaixo de Valdez. Importa dizer quantos? Não é importante, simplesmente pode importar se quiseres saber há quanto tempo é que eu tenho isto dentro de mim. Pois, Ou seja, este sentimento que está isso é aqui, que isto importante, pode estar a que isto é afetar. um podcast, mas isto também Isto pode estar a afetar. é um consultório, é Sim. um Sim, está até a coisa. faltar. Espera aí, Diogo. É assim, se é para consultoria, Isso não. é Mas se é verdade. para análise, psicanálise, é preciso que tens uma caneta na mão. Ok, bom, tenho aqui a caneta. Porque estou habituado quando desabafo contigo, tu tens uma caneta na mão. Portanto, diz-me o que é que se passa? Eu, há uns dias, deixa eu ver quantos. Um, dois, Uma média, três, não é quatro, preciso cinco dias. 5 dias. Não há uma média, eu não exato. Ok. Melhor ainda. Só para fins de análise. Há 5 dias eu fui levar o lixo à rua, lá abaixo, era dia de. Foste violado, Vasco. Não, Ah. infelizmente não. Porque era mais fácil de ultrapassar, era só por isso. Ok. Apesar de ser bastante grave, mas eu acho que era mais fácil de ultrapassar do que não aconteceu. Se levar o lixo à rua, uma pessoa responsável, que trata das coisas da sua casa e que não quer ficar com o lixo a transbordar, e foi levar o lixo ao contentor que recebe o lixo. Porque é isso que os contentores fazem. Sim. E contenta-se com isso, contenta-se em receber lixo. Se olhares para o contentor, ele está sempre com um sorrisinho. Está. Está sempre com um sorriso da baba. Está, está. Está sempre assim, ali com aquele sorrisinho. E tem sempre espaço para mais. Ele, mesmo sempre... quando não tem mais, mas ele. Não, às vezes está cheio, mas ele contenta. Ele contenta. Ele abre a boca e mantém-se de boca aberta a receber o que for. Sim, mas é isso, é o contentamento. O contentamento. Ele não aspira a mais nem a menos. É isso. No fundo, é fazer aquilo que gostamos na vida. Sim. Mas, e vê-se que ele está perfeitamente confortável com isso, porque é isso. Ele não aspira a mais. Não aspira a menos. Ele contentou-se com aquilo. Contenta-se. Pronto, ele está pronto. Tá. É. Pões na rua, ele não se queixa. Pões dentro de casa, ou melhor fica, para ele, não sim. é? Mas também não. Não, mas o sorriso à baba sempre o lá. O sorriso está sempre lá. Está sempre lá. É impressionante. O sorriso está sempre lá. Às vezes chateio um bocadinho, às vezes estás a fazer pouco de mim, pois. Deve ser, porque... Parece um sorriso meio amarelo, mesmo eles sendo verdes ou pretos. Sim, mas às vezes é amarelo, às vezes estão com um sorriso meio azulinho também. Pois, também. Que também não se percebe, por acaso, sinceramente não se percebe. Sim. Mas, foste levar o lixo à rua... Fui levar o lixo à rua e por acaso, isto não é importante para a história, ou então é, porque eu normalmente vou pelas escadas. 99% das vezes, mesmo mas, com o lixo, sim, sim. Okay. Mas eu magoei-me no joelho há 6 dias, ou sim, neste caso, há 6 dias, magoei-me no joelho e já me deixei escadas. Portanto, fui de elevador. E isto afeta só a história, porque é assim. Mas atenção, magoaste no joelho. Não, sou um homem, eu sei. Na tropa. Sim. Arranjar as beiras da casa. Sim, sim. E que é isto? Estava na tropa a arranjar as beiras do quartel. Sim. E os gajos chegaram para ti, sabes, os teus camaradas. Deram-te com um martelo na rótula, sim, sabes, uma sim, graça, daquelas graças da tropa. Aquelas coisas normais, sabes como e sabes tu, como é. Mas tu estás aí ligeiramente lesionado, não é assim nada. Magoei-me um bocadinho, a única coisa foi, estava-me a custar um bocadinho a descer escadas naquele dia. A seguir, mas depois, agora mas tô... agora estás, sim. Mas sabes como é, as brincadeiras, pronto, é, isso também passa. É normal, não, nem sequer é coisa, só estou a mencionar isso, que é, só porque por acaso nesse dia não fui para as casas, é só uma coisa, sim. Não tinha problema nenhum, não foi? Isto é importante, porque você imagina que em volta do vador nada disto acontecia. Ok. Já percebeu? Portanto, o acontecimento traumático, pelo que eu estou a deduzir aqui das minhas notas que eu tirei, aconteceu nas quedas. Não. Ah! Porquê é que é de pai? É porque tu por acaso, não, acho que é raro acertar. Eu já fui a várias consultas contigo e tu na... Eu acabo o teu trabalho todo e... Não, mas diz. Sim, desculpa, tu tens a caneta na mão, por isso... Sim, tenho a caneta na mão, sim, portanto, sim. Vamos estar aqui a discutir quem é que sabe, sim, quem é que tem experiência, quem é que tem uma vida inteira de caneta na mão... Sim, tens razão. E com uma caneta... na mão! Ou seja, a caneta é a minha pomba. Eu percebi. Era isso que eu estava... Ou a pomba de outrem. Portanto, continua, sim. Mas já agora, só para falar em canetas na mão, aquela aula de cerâmica que tu tinhas na... Eu, epá, estou aqui com uma dor no ouvido. O que é que estavas a dizer? Não, mas estavas a falar da... Sim, ok. Eu, das quedas, Sim, então, não, aconteceu à entrada do prédio, aconteceu à porta, porque... Ah, espera aí, segundo as minhas notas, isto deve ter acontecido... Ali na entrada de prédio, sim, à porta, sim, de prédio. Sim, é ok. É por isso, senhores e senhores, que é por isso que ele recebe o que recebe. Okay. É por isso que ele tem a caneta na mão. E tem a caneta a escrever na mão também. Não, eu estava. E uma vizinha minha estava a chegar, a entrar em casa, a entrar no prédio, e manteve a porta aberta para mim, gentilmente. E a porta do prédio também. A porta é tipo as pernas dela. Yeah. Mas pronto, manteve a porta aberta, não é? Normal. Normal numa situação dessas, cortesia. E pronto, normal. Dizer boa noite. Mas estava de dia. Não, estava de noite. Ah, ok. Eu até posso dizer que eram sensivelmente entre as 10h45 e as 11 Ah, tu da sabes que foi há noite. 5 dias. Sim, entre Sabes as que aconteceu. 10h45 e as 11. Epá, isto... O que isso marcou? Não, é que isso facilita muito mais o meu trabalho, percebes? Obrigado. É, não, é Essa assim, especificidade. tenho mantido notas muito mais precisas sobre todos os eventos da minha vida por causa disso mesmo. Sim. Porque sei como é que estou a fazer, já são muitos anos. Sim. Só muito só. E eu aprecio imenso a tua avaliação Sim. e pronto, tudo aquilo que tu fazes. Gostas quando eu ponho assim a caneta na boca? Gosto bastante, pareces uma morsa deficiente, porque só tem Parece uma um morsa queixo. deficiente. Não é deficiente, é desdentada. Não, é sempre que o dente está a meio. Ah, ok, tipo, ok, Portanto, é tipo uma sim. morsa não ciclope, mas Dentopo. dentópolo, que é uma espécie de morsa um bocadinho deficiente. Ou deficiente, ou é uma espécie muito específica de morsa, Sim. também conhecida como dentópolo, neste caso. Dentopo. Esta história é muito difícil para mim, Diogo, Sim. é por isso que está a ver este susto. Mas então eu vou rapidamente chegar ao assunto. É assim, estou a chegar abaixo, dizer boa noite e é assim, mesmo assim, na puta da cara Não, de uma porque nem quero estar pessoa. aqui a interromper outra vez, mas as pessoas estão muito curiosas, Vasco. Eu Portanto, percebo, Diogo, eu para percebo. de parar com Não, isso mas e. eu vou andar com isso para a Pronto, frente. então vá. Não, é que não estás a perceber que as pessoas estão mesmo, sabes? Elas devem estar Eu mesmo percebo, estão curiosíssimas. coladas Estão coladas aos aos fones. fones, ou à coluna, ou. Não, mas continuo, diga. Ou a nada, porque. E eu É estava. que. Ok, sim. Por exemplo, então é assim, só para. Eu sei que as pessoas estão mais perto, por isso. Então é assim, eu magoei-me no joelhinho, na tropa, outro dia, estava amanhã há umas beiras, ali na Magoaste o tropa, joelhinho, ou seja, magoei-me no queres-te joelhinho. fazer homem e dizes magoei o joelhinho. Magoei o joelhinho porque eu sou sensível, viu? Isso também é verdade. Eu sou um homem, mas é assim, os homens também têm direito a ser Também é sensíveis verdade. e têm sentimentos, viu? Isso é verdade. Vai? Não têm direito, têm o dever de ser sensíveis. Ok. E pronto, uma coisa de joia, por isso fui para o elevador, não fui para as escadas, por isso tive esse encontro, porque eu queria dizer, se eu fosse para as escadas não tinha acontecido isso. Porque ainda Exato. tinha tido à espera para o elevador, é assim, provavelmente ia-me cruzar com a vizinha da mesma maneira, mas não ia ser nas mesmas circunstâncias. Portanto, o que eu Estás estou a ver a perceber? nas minhas notas é que se tu fosses para as escadas, Sim. isso se calhar não tinha acontecido. Se calhar não. Ok, é o que eu estou. Ok. Sim, isso não está nas tuas Está nas notas. minhas notas que eu estou aqui a Estás escrever. a analisar bem a situação, por Sim. acaso. Porque era mesmo isso, era esse mesmo o ponto que. Sim. Mas pô, são aquelas pequenas coisas, é o efeito de borboleta, não é? Magoei-me no joelho num dia, foi tudo, não consegui bem descer as escadas, fui eu levar o lixo e podia ter ido mais cedo, mas Exato. por alguma razão atrasou e fui já em cima da hora, perto de passar depois a recolha do Que lixo, não é por isso. costume, tu costumas Não, pôr o costumo lixo sempre, sempre sei a lá, 8 horas. horas, quando eles metem os contentores Claro. na rua, eu estou lá eu a pôr o lixo. Não é. Aliás, nunca, nunca aconteceu lembrar-me que tinha de ir para o lixo na rua quando Nunca. ouvia o carro, o Nunca. caminhão de lixo a passar. Nunca aconteceu. Nunca tiveste que atirar o lixo para a janela. Nunca. Isso por acaso que nunca Nunca aconteceu. tive de chamar o O seu. pessoal O que seu Fernando? trabalha assim para a janela. Ei, podes esperar um bocadinho, se faz favor, enquanto eu vou a correr lá abaixo Sim. para ir para o equivalente a 3 semanas de lixo, porque. Que Pessoa esquece, esqueceste uma nas pessoa outras esquece. 2 semanas. Nunca, nunca aconteceu. Eu sei de passar uma ideia aqui que vive no Alexeiro Vasco, as pessoas têm que ter uma imagem visual. Sim. Não, é aquela coisa, é separar o artista da sua arte Isso é e verdade, manter isso é um verdade. certo misticismo Tu és um à nossa artista, volta. Não, não, eu sou a arte. tu és a arte. Tu és a arte. Primeiro tu Eu és sou a a arte. arte. Os teus pais estão de parabéns. Meus pais é que Tu são os és a artistas. arte. Os teus Eles pais são são. artesão. Exatamente. E eu sou arte. Portanto, tu és a arte e és artista. Tu és um grande artista, Sim. mas vives num isqueiro. Mas isso tem a ver com a minha mentalidade de artista, estás a perceber? Eu Não tens tempo não tenho tempo e este caos é que, estás Sim. a perceber? É que me. Tu tens caos por fora, mas estás muito arrumadinho por dentro. Sim. Eu organizo-me no caos. Eu preciso de caos para poder despertar alguma coisa em mim. Então os pensamentos assim desconexos e este caos exterior faz com que eu tenha de organizar os pensamentos para poder lidar com. E é assim que é querido. Portanto, ela abre a porta, Sim, ela ela deixa a abre a porta, deixou a porta. porta aberta e Sim. eu vou. E assim, mesmo assim, direto a mensagem, mesmo na puta da cara, mesmo. Como se ainda estivesse lá com um ar de desprezo Sim. e com um ar de. Agora mesmo a falar a sério, mas aquelas coisas, não sei, olhar para mim como se fosse melhor que eu, ou não sei, e ela não estava sozinha. E é um ponto. Mas então, eu gostei que tu começaste a elogiá-la porque ela deixou a porta Sim, aberta mas e agora depois. já estás a criticá-la porque ela estava com cara de nojo. Sim, não, é assim, ao primeiro filho, mas. Não sei, olhar e ver claramente aquele tipo de pessoa e dizer, ok, desejas uma certa arrogância, uma soberbazinha de prepotência, olhar para mim tipo, pá. Ou seja, eu vou fazer este favor à plebe. É tipo isto, tipo, este não devia estar O aqui. plebeu está É, só aqui. mesmo, e assim, e, como eu dizia, ela não estava sozinha, ainda tinha reparado na altura, mas já não estava sozinha, e vira como se ainda estivesse ali, nem sequer ligar, nem se importava com nada, mesmo assim diretamente, sabe? E diz para a pessoa com quem estava. Ainda gosto deste senhor, mas não com um toque de ironia, não com, tipo naquela brincadeira, ah, somos amigos, somos vizinhos, pronto, o prédio não é grande, conhecemos todos uns aos outros por acaso, apesar de estarmos em Lisboa, mas por acaso Sim. conhecemos os vizinhos todos e somos todos cordiais e falamos bem uns com os Lá outros. está, é para aprenderes que não tens que Mas conhecer os não, teus vizinhos de Lisboa. nem foi nada nesse género, tipo só a brincar, tipo, ah, não gosto nada deste senhor, mas afinal temos os melhores amigos, e começa, ah, anda cá, E sacana, tipo, ele está wrestling, sim. sim, não, foi mesmo assim, seco, tipo. Eu não gosto nada deste senhor. Foi, as palavras exatas foram: eu não gosto nada deste senhor. E nunca olhou diretamente para mim nem nada. Sempre olhar só: eu não gosto nada deste senhor. Mesmo como quem diz, tipo, não precisa dizer nada, nem sequer olhos bem para ele. Eu não gosto nada deste senhor. E digo: chateou um bocadinho. Tá? Chateou um bocadinho. E depois é assim: se há coisa que não há ninguém neste prédio que tenha mais consideração para aquela porra daquela rapariga que eu. Não há ninguém. Ninguém neste prédio tem mais consideração que ela. Por ela que eu. Se calhar os pais, ou assim, E mesmo dela. assim, Não, se calhar os pais, não sei, mas. E ainda quero desculpas de eu que vejo dizer que. Ah, é uma menina de 2 anos no colo da mãe e ainda sabe bem o que é que está a dizer, tipo, diz essas coisas e. Não, ela sabia bem, ela disse-me aquilo de propósito. essa Aquilo. vaca, É para que. essa vaca. Mesmo assim, sabes? Mesmo assim, mesmo tipo, pimba! Mesmo. Epá, Diretamente, sabe, ali não, no colo da mas mãe, sem fazer nada, mesmo sim. tipo, sou boa demais para andar, Ou seja, metade dessa mesmo. história é mentira porque não foi ela que segurou a porta, foi a mãe. Sim, foi a mãe que segurou a porta, mas era assim, eu disse que encontrei a minha vizinha que segurou a porta, e depois ela estava acompanhada e depois disse que disseram Ah, aquilo, ok, pronto, sim, a companhia dela. Sim, mas sim, não, não. E são as duas minhas vizinhas, não é? Se sim, sim. Sim. vamos estar aqui a falar de todas as pessoas que estavam lá envolvidas então nisso. Pronto, havia isso, a minha vizinha e a filha dela de 2 anos que estava ao colo e que teve essa saída em relação à minha pessoa. Eu acho isso um escândalo. Assim, mas é assim, e é assim, a vaca no colo da mãe, não, não é para andar, não vou estar aqui a andar, não, eu sou bom demais também para isso, tipo, pega Sim. em mim, segura a porta e depois está a passar e a mesma quem diz, oh mãe, está fresquinho, estás a segurar a porta, esquece, eu não gosto deste meu, tipo, oh mãe, Esse senhor olha está a aí, fazer com que eu tenha um bocadinho de não, há um frio. bocadinho fresquinho aqui e eu tenho, tipo, 2 anos no máximo, posso Que é ter aqui armado em boa. autoridade moral e superioridade moral para ter. Não gosto nada deste senhor. Tipo, nem sequer olho bem para ele. Porque. Mas eu percebo, porque os bebés Oh, acham Diogo, que mandam e depois isto. acham que mandam em casa. E Diogo, depois isto afetou, Diogo. ela manda na sua casa, efetivamente, Sim. porque é isso que os bebés fazem, mas também quer mandar no pródigo. E isso é que está mal. Não, quem manda aí é fazer juízo de valor sobre outras pessoas com quem ela não tem nada. O que é que ela Exatamente. tem para me apontar? O que é que. Exatamente. Nada. E para me tratar daquela maneira. Para me Ela tem tratar. uma coisa para te apontar. É que tu estavas mal da perna. Sim, ela desgostou. E ela desgostou um Ela se bocadinho. calhar Ela olhou para desgostou. Se calhar ti. foi Ela olhou para aquela. ti e até gostou. Epá, sim Mas depois senhor. viu ali a mancar um bocadinho. Depois viu-te Chega aquelas três a escadinhas manquejar. abaixo, a E seguir o elevador e eu. ela. Ah, já não gosto assim tanto. Desgostou logo. Desgostou um bocadinho. Acontece. Diogo, Portanto. mas era isso, Diogo, era isso, Diogo, isso afetou-me. Achas, isso é algum jeito. É assim, e agora está esse ambiente assim no prédio. Agora está esse ambiente, porque as outras pessoas já souberam, porque isto as pessoas Claro, falam. claro, claro. As pessoas falam, As pessoas Diogo. falam. Sabes como é? Isto. As pessoas falam. Esse tipo de coisas não pode ser assumidas publicamente. Não, não podem ser assumidas publicamente. Ela agora dizer-te Não, é assim, ali no átrio. ela tem direito a não gostar de mim? Tem. Claro que está no seu direito. Agora, assim, se tem razão, não tem. Mas chama com ela, pronto. Também há aquela questão de tu no outro dia lhe teres roubado uma bonoca. Não, não, não era uma bonoica, Diogo. Era uma bonoica. Não era uma bonoica, Diogo. Portanto, se tu roubas bonecas à menina, também não podes esperar que ela tem E cá. na roupa, ela disse mesmo que estava aquela para brincar. E a perguntou se podia levar para casa naquele dia. E ela disse que sim. Pronto, ok. Mas Pronto, agora, cada um tem o seu mas argumento. voltando à verdade, não é? Daquilo que aconteceu. Foi isso. E o que é que tens a dizer? Isso, é porque, estás a ver? Estás a imaginar o ar de superioridade, Tu, sabes? Daquela tu, tu, tu. vaca. Ela no colo, ou seja, No estava colo mais mesmo. alta do que tu, provavelmente, a Era menos mais que ou menos a a minha mãe. altura, a mãe, mais ou menos a Ok. minha altura, por isso ela estava. Mas, ou seja, achasse que, ok, tipo, estás aqui há 26 anos e és porra nenhuma, eu estou aqui há 2 e vês onde é que já chego. Estás a ver? E mesmo. Mas, sabe, mas assim, não gosto nada deste senhor. Que informar outra pessoa. Neste caso, a mãe, não? Tipo, Sim. este gajo. A mãe que, por acaso, eu tenho de fonte segura, adora-te. Sim. Aquela mulher adora-te. Sim. É isso que me choca ainda mais. Dizem-me, fontes dizem que aquela mulher era capaz de fazer tudo por tu. Até meter o teu lixo na rua só para tu não teres que atroar a filha dela outra vez. E sempre pedir para lá afogar a filha na banheira. Para ainda ter de passar por humilhação. Digo, é porque é isso, é humilhação. Digo, é isso que custa ainda mais. É que não é o Estamos a facto dela não entrar. gostar de mim. Espera. Digo, não é o facto dela não gostar de mim. É a humilhação que eu senti naquele momento. Eu percebo. E eu posso dizer, Diogo, eu posso dizer como é que reagi. Eu posso dizer como é que reagi. Eu usei aquilo, é a arma de nós todos, no fundo. Eu usei o humor para lidar com a situação. E disseste, também não gosto de ti, puta de merda. Sim, e dei-lhe uma chapada. Sim. Sim, de forma engraçada, Sim, não é? claro, não é? Fui, até Sim. fiz um gesto assim, foi com as costas da mão mesmo, Sim. para dar mesmo assim com os nós dos dedos, sabes? Sim. Uma graça. E ri-me enquanto estava a fazê-lo. Sim. Em relação a isso, ou a pedir à mãe para a matar na Não, banheira, não, não, para afogar na para afogar banheira. na banheira, Para afogar na desculpa. banheira. Podemos sempre perguntar ao Stephen King o que é que acha. Olha, olha, pois podemos. Stephen King, o que é que achas? Diogo, ele não percebe um corno português. Pois, Não, por acaso não, não. ainda se lembrou dessa. Aliás, eu acho que ele está a dormir. Está a dormir. Está a dormir. Ou. Não, está a dormir. Ou seja, o facto de a gente ter aqui o Stephen King durante este Inate podcast é não nos serve de uma. muito, Não. portanto, vamos continuar com isto, que é lindo. Só com a gente já é lindo, porque não há gente mais lindo. Nós, imagina, então. Mas pronto, Diogo, e foi isso. E isso tem estado a mexer comigo estes dias, estás a perceber? Foi. Cala a vaca, mesmo. Isso aí deu uma gargalhada só, porque como é que uma pessoa vai lidar com isso, estás a perceber? Pois. Para poder esconder, usei aquilo para poder esconder a dor que eu senti, a Eu humilhação que percebo-te. senti. Então eu só me ri, audivelmente. Gargalhei. Sim, gargalhaste, Foi um pândego mas na altura. não te riste no Eu fui, na altura sentido de. fui um pândego, sabe? Foi Exato, mesmo. exato, exato. E eu, ah, mas. Não te riste no sentido de rir com alegria. Não, Só não. sorriste, Não. deste uma gargalhada. Dei, alta, Mas não sonora. estavas a sentir Não, aquilo. não. Foi para defletir. Para defletir aquilo. E depois chegou. E fui sair, não é? Tinha vontade de chorar um bocadinho. Sim. Mas estava fresquinho, por isso vim para casa logo a seguir. E estava o marido da minha vizinha, pai daquela vaca que me mandava insultar e a maldizer pelo prédio todo, a Sim. defamar aqui, que vinha a entrar com. Atrás, não? Com três suecas e Sim. duas norueguesas. Sim. E entrou, e pronto, e está tudo bem, pronto, cumprimentámos, sim, senhor. E ele foi para casa. A sua vida E eu foi fui subjugar-se à filha, à filha. porque é E isso. eu fui para o elevador para vir para casa da mãe, porque mal nos bolhinho. E ouvi a minha vizinha a dizer, tipo, que tinha-se cruzado com o. Ah, cruzamos agora com o nosso vizinho que passou e. Não sei se ela disse o nome da filha, também se disse, não ia dizê-lo agora aqui, Claro, claro. mas Não vou estar aqui agora a dizer o nome da Maria. não, da Maria José não vou estar a dizer. Mas. Maria já não é nome de uma rapariga de 2 anos. Mas será que amanhã ela vai ter 33? Lá E está. portanto já pode estar pensado, estás a perceber? Lá está. Mas isso tudo para dizer que eu ouvi ela dizer ao marido. Ou companheiro de vida, ou o que for. Não, e ela disse ao nosso vizinho que não gostava nada dele. Assim, e eu perguntou-lhe, e isso é verdade. Ela perguntou na altura, ela disse: Oh, Maria José, agora não gostas dele? Nem conheces o senhor de lado nenhum para estar a dizer que não gostas dele. E ela começou a falar a ser bebé, sabe? Não sei, não diz nada que Isso é presta, uma mas. criança, no fundo. Sei lá, coisas de criança que nem ligo. Nem ligo. Sim, Se é só para isso. ligaste Não, não, se é para àquela isso. frase em específico que ela disse em E relação a ti. que, para ser honesto, eu não ouvi. o que ela disse, eu ouvi o que a mãe repetiu. Que... Ou seja, tu na altura. Não, e ri-me, isso tudo aconteceu, mas eu não ouvi. Eu ouvi a rapariga falar, mas eu não percebi o que é que ela disse. Porque não percebi. E não prestei atenção, assumi que ela não estava a falar comigo. E... Ou seja, toda essa dor que tu dizes que sentiste. Senti porque isso foi tudo, isto aconteceu no espaço. Isso foi um segundo, dois segundos no mar, nem sequer um segundo. Aconteceu tudo. Ela disse aquilo e a mãe repetiu imediatamente. Ela disse: agora não gostas nada deste senhor, porque não conheces o senhor de lado nenhum. E depois repetiu até a conversa ao homem quando ele entrou. Portanto, esse, ou seja, aquilo que eu senti no momento é real e porque eu senti com tudo. E é isso. É uma vizinha minha a espalhar mentiras. Isso não é uma mentira, ela pode não gostar de mim, mas eu acho que ela anda a espalhar mentiras sobre mim, sobre outras coisas, não sei, estou a perceber de situações agora aqui que eu acho que é a minha vizinha que anda-me a defamar aqui no prédio. Minha vizinha, 2 anos, não é? E pronto, era isso. E eu, quando digo que todas as pessoas têm mais consideração por ela, é verdade, sabes porquê? Não sabes, mas eu vou-te dizer. Porque okay, a história está um bocado secante. A porta do prédio é bastante pesada e grande, e faz barulho a fechar, normalmente, ou bate com muita força, e tem de ser afinada quase todas as semanas. E nunca lhe deste com a porta na ponta da cabeça. Sim. Nunca lhe tranquei a cabeça, e tu sabes que eu adoro, que é, tem essas fantasias. E eu nunca fiz isso, naquele que tevolinhozinho pequenino de bebé, pôr ali e deixar só a porta. Deixar, nem sequer precisa empurrar, é só deixar que a força da porta suficiente para partir aquilo. Nunca fizeste isso? Não, nunca fiz isso, por exemplo. Ou seja, a consideração que eu tenho. Consideração que tu tens para aquela rapariga. Ou porque... Por exemplo, eu sei que... Sei porque... Okay, eu moro no primeiro andar e a porta faz bastante barulho e muitas pessoas não têm que dar nenhum fechar a porta e ouve a porta a bater, parece um portão de quinta. E eu, por acaso, tenho sempre bastante... Sempre tive, por acaso, sem ser de relações vizinhas nem nada, mas a fechar a porta com cuidado para não fazer muito barulho e para que a porta ficasse fechada, como a altura a porta não fechava. E porque... derivado de uma reunião de condomínio que a falar por causa do problema da porta de ser daquela maneira e até do meu vizinho que está a dizer, ah, Maria, que fica mesmo aqui por cima o quarto da minha filha e que se a sua às vezes acorda e assustada com os barulhos da porta a bater e isso tudo e acorda e não há ninguém com tanta consideração como aquela tu. Pequena que já o fazia, mas é sempre então quando estou a chegar a casa tarde eu fico assim, ah, ok, é com cuidado que isto tem vizinhos aqui em cima e para não estar aqui a abanar com este prédio todo, sabe? E é assim que ela me trata. A partir de agora, isso pode dizer que desde quinta-feira até hoje, eu todos os dias bato com a porta. E de hora em hora, eu vou lá abaixo bater com a porta. Todos os dias. Aliás, o máximo tempo que eu tive esta semana sair e bater com a porta foi agora enquanto estamos aqui a gravar. Mas se calhar a gente parava um bocadinho para ir lá abaixo bater com a ponta da porta. Ok, então vamos fazer uma pausa. Vamos que eu vou lá abaixo bater com a porta. Ok, voltamos. O Vasco já foi bater com a porta. Uma forma de, primeiro, tornar as tuas reuniões de condomínio mais agradáveis. Bater com a porta durante a reunião de condomínio? Sim. Ok. Ou contratar os serviços da... Pandegaria. Isso é que era. Podia ser também uma forma de... Porquê é que eu deixei que tu disseste? Porque eu já não lembrava do nome. Ok. E eu estava mesmo à espera que tu te lembrasses. Ok. Pronto, não fiquei aqui estranho, sabe? Um pequeno truque de coisa. E também é muito bom para fazeres as pazes com ela. Sim, realmente. Por exemplo, contratares a pandegaria. Estamos ali todos em comunhão. A comer croquetes. Acho que ela não tem dentes ainda para comer croquetes. Tá. Já está. Raclete. Quem é que não gosta de um queijo entretido? Para uma criança de 2 anos, acho que é de mais saudável que há. E fácil de comer e fácil de digerir. Portanto, palhaços, que é sempre uma coisa que as crianças adoram. Balões, talheres de plástico e festa. Animação para voltarmos a unir-nos e deixar, talvez. Portanto, e era isso, eu por isso ainda preparei. Sei que tens aí 2 cadernos cheios de notas para esta gravação, que normalmente temos os 2, cada um os seus cadernos cheios de notas e coisas queridas, mas ainda, porque isto está-me a afetar, Diogo. Eu fiquei. Mas que eu percebo, mas. Eu precisava desabafar. Foi bom ter-se desabafado. Será que foi bom? Será que foi tanto bom para ti como foi para mim? Pá, para mim foi ótimo. Será que foi tanto bom para as pessoas como foi para mim? Isso aí. É que eu acho que não. Foi bom para ti? Foi muito bom para mim. Ok. Aliás, vou até posso dizer que. Foi bom para ti, deste o teu melhor, não conseguiste satisfazer. Sim. É o que normalmente acontece. Mas é isso, eu dou o meu melhor. Dás o O teu meu melhor é melhor. muito fraquinho. É muito fraquinho. O teu Dou muito melhor é fraquinho. tipo. Naval um raclete. Naval lá. Como se diz na minha terra. O meu melhor naval um talho de plástico. Naval um telhado de plástico. Mais 8, mais 10. Deixar só Panegaria. isto. Ponto fixo, ponto baril. Deixar só isto assim no ar. Sim. E que as pessoas dizem tenny? Stop. Pessoas que dizem Tenny. Essas pessoas é que a minha vizinha devia passar o dia todo atrás delas dizendo: não gosto nada deste senhor. Só, era só isso. Sim, mesmo Era que só seja uma isso. senhora. Não interessa, era para pequena, mano. Para porque ainda mais. Como quem diz, ah, tu és. Não gosto nada de ti e tu pareces um homem. Sim. Mesmo para chatear duplamente a senhora que diz Tenny. E as pessoas dizem Penny. Pois é. As pessoas dizem MAPI. Não percebo essas pessoas. Não. Sinceramente, não percebo essas pessoas. Nunca conheci nenhuma. Não, Que já diga conheci. Penny ou Lapi, Não, mas já conheci quem diz mas já que Tenny. me quem de Tenny, quem Pois. de Tenny, quem de Quem Tenny, diz Tenny? quem de Tenny, que também às vezes não gosto de dizer o Zoe, porque é, quem de Já Tenny, que vamos deixar já que é letras de fora. para cortar o S, é corta o Zoe, se é para começar com cortes, Eu corto os erros no fim. ok, Então eu sou assim. É bobá, é bobá. Se é para é cortar. papá, Se é para cortar. mas isto também é a condição de ser terceirense, não é? Se A calhar é gente mais está por aí. Se condenados calhar é mais por aí. a Se calhar estou poupar a poupar. em letras. Depois não vão servir. Ou seja, a gente guarda a O que é que vida vais fazer? O toda. quê? Nada. A gente guarda erros e a gente Não, guarda consoantes a é que vida até o toda. R tem uma pontuação de merda no Scrabble, nem sequer podes adicionar mais. Não serve nada. Eu não percebo nada de Scrabble. Tem uma pontuação Portanto, de nem merda, sequer deve ter um sabia 1. que as letras tinham Claro que tem pontuações. pontuação, já é assim que. Coisa. Formas uma palavra e cada letra tem uma pontuação. Há Está letras que giro. valem muito mais, tipo um quê? Vale bastante. Ou seja, um jogo que junta letras a matemática. Sim. Sim, e depois tens quadrados, tens a palavra vale triplo K, ou aquela letra vale triplo K se estiver em cima daquele quadrado. Portanto, sim, também tens de. Por isso é que não jogo Scrabble. E a gente poupa tanto. Para quê? O que é que a gente vai fazer com isso? A gente no fim da vida vai falar só em erros. E achas que isso não acontece? Quando estás mesmo mal, já nem consegues falar nada, e as pessoas dizem: o que é que estás a dizer? Qualquer coisa, e normalmente o coisa. Sabe, eles assim umas coisinhas. Sim. E porquê é? Porque a única coisa que eu guardou foi erros. Foi O erros. problema é que somos estúpidos, a gente tem ver agora mais umas letrinhas. Sim, mais uma Mais uma outra. coisa e outra, para poder formar umas palavras mais para o fim. Sim. Não, a gente chega ao fim e ninguém percebe a Não, gente, é mas não só é erros. porque a gente acha xé. Não, é porque a gente só tem É porque a erros. gente só tem erros para dizer. Já gastámos a nossa lotação toda de letra e guardámos muito erro ao longo da vida. Guardámos muitos erros e agora temos que Não gastá-los, temos não é? A gente também não vai levar erros para a cova. agora. Não. Não podes, vai erros para Nem a cova. erros, nem erros. Não Não. vale a pena levar erros para a cova. Mais vale tratar deles em vida. É como os erros, mais vale gastá-los em vida. O que é que a gente vai Não, a fazer? gente gasta hoje em vida, mas nós somos muito inteligentes. Ao fim de 10 anos, a gente tem de passar a guardar mais umas letrinhas aqui e ali. Pois? Portanto, este podcast também Sim, mas tu, hoje. repara que tu disseste este, mas sem um E no fim. Foi só este. Este. Este. Este. Este, Estás a poupar sim. um E aí. Estás a ver? Sim. Temos de pensar nisso, ó. Portanto, já Estás a posso poupar um. dizer R. Já. Agora não, porque tens de voltar a guardar. Sim. Mas isso vai acontecer. Mas, por Sim. exemplo, estás a ver? Já podia dizer R. Assim tens. Já tens. Opa, é isso que a gente tem atenção. É pensar. Epá, eu disse. Ok, vou passar a dizer este, sem o ano fim. Só este. E assim já ficas com um E. Vou guardando. Estás guardando. E depois já posso dizer o fim de palavras. Não posso dizer palavras completas, mas posso dizer o fim de palavras. Sim. Mas é assim, repara que basta o fim para vocês entenderem. Basta o fim para seja entendido. Hã? Porquê que não entendeste? Porque isto ainda não é o fim. No Senão, fim vais entender. Basta o se não é o fim para fim. seres entendido. Digo, toda a Por gente acaso eu não sabe isso. sei se não é o fim. Sinceramente, eu não sei. Sei, mas tu mandaste uma mensagem hoje, estavas a chegar ao que isto é. Verdade. Por exemplo, assim mesmo do nada. Verdade. Tipo, olha, estou. Portanto, eu quis escrever ao Vasco, que também é uma informação muito boa, que é, estou a chegar ao coiso. Sim, mas eu sei perfeitamente o Ele que é. sabe o que é o coiso, portanto, a É o gente coisa, é o entende-se. coisa, é fácil. A gente entende-se, porque nós é mais gente. E em vez de carregar no C e no O, carreguei no C e no L E o telemóvel como e o assim puxou a mão metómetro para disse: trás? Olha, isto era giro, agora meti aqui colister. E eu, ok. Eu disse: Sei isso que queres fazer, então que seja. Quem sou eu para estar aqui a Quem sou apagar? eu para estar aqui a pagar? Então cliquei no colister, pus um ponto final, mandei para ti e depois mandei outra mensagem a explicar o que é que tinha acontecido. O que é que tinha acontecido? Não era mais fácil se eu tivesse só apagado o clister? Ou tens mandado agora maneira e não mandado mensagem a uma fogueira seguinte? Porque eu ia assumir. Ou tinha. Aliás, eu posso dizer o que é que assumi quando vi que tinha feito propósito. Ah, okay. Não, que tinha feito propósito. Já que era que tinha tido um AVC. Não, que assim. Tinhas feito propósito. Tipo, okay. E que estavas-me a informar que ias que fazer. Estava a chegar ao clister? Sim. Só para saber. Sim, olha, só para saber, já não posso encontrar-me contigo naquele sítio, portanto, porque estou a chegar ao clister. Ou, só para saber, eu posso especialmente encontrar-me contigo naquele sítio e por isso estou a chegar ao clister agora. Até porque estou a precisar de alguém para o dito clister. Portanto, para saber, isto hoje vai ser a loucura, eu até me vou preparar. Ser a e um serviço, tipo da Uber. Sim. Mas combina serviços da Uber e de sites de encontros. Mas não é para nada arrumar. Quer dizer, pode ser, podia ser, isso é como tu dizes. Sim. É um serviço tipo para facilitar encontros. És uma pessoa sozinha e queres ir tomar café. Sim. Ah, vou tomar café fora, por exemplo. Não tem graça nenhuma ir tomar café sozinho, não me apetece. Sim. Ah, se tivesse um amigo, alguém só para. Epá, sei lá, fazer companhia. Só naquela, só fazer companhia. Ou. Ei, eu quero ir comprar bananas, mas eu não gosto nada de ser o supermercado sozinho, se tivesse um amigo que fizesse a companhia. Por exemplo, toda a gente gosta de ir comprar bananas ou companhia. Ok, isso então, obviamente. E, então, okay, tinhas um serviço, uma app. Desculpa, está aqui um serviço, não, tinhas sim. Uma app, tipo Uber, não é? Ligados, e vias quem é que estava nas redondeiras, era pessoal registado, não é? Trabalhar na Uber, nessa empresa parecida com a Uber, um conceito. Restado, não? Sim, porque a Uber não patrocina, portanto não vamos estar aqui. Não, de Uber. Mas eu tenho um slogan para essa empresa. É, sim, mas espera, e é isso, então as pessoas. Ah, tomar café sozinho. É tipo, queres um amigo, não é? E. Ok, escolhes, tem uma pessoa, olha, tem aqui um gajo que está aqui na esquina há 2 minutos de mim. É, carregas, sim senhor, aparece a tarifa, não é? Escolhes. Portanto, essas pessoas são pagas. Fazem trabalham para uma empresa, para a empresa que fornece esse serviço. Essas pessoas são amigos profissionais. Sim. São só uma companhia, mas não é nada sexual, não é nada de para encontros românticos, nada. Pode ser. Pode ser, mas aí pode fora, estar. Mas não, mas fora de, da aplicação. Da aplicação. Okay. Só se quiseres trocar mesmo dados, tal como se vá, vais do Uber, por exemplo, e se vais a falar com o condutor e se quiseres trocar de número com ele, estás à vontade, talvez, mas não sim. É nada através de. Não é nada. Mas não vais misturar trabalho com lazer. Não. Nunca. E é só isso, é naquelas pessoas são pagas, não é? Pronto, estão ali para servir. Em vez de ser no sentido de vão-te dar boia para um sítio, não, tu então pagas por. Olha, vou tomar café, olha, vou às pombas, olha, quero ir comprar roupa, quero alguém para me dizer se essas calças me ficam bem. Ok. Até já podes estar lá. Até tens já pode... o trabalhador da loja. Mas se quiseres alguém que te acompanhe e que dê uma opinião muito mais sincera. Exato. Que não esteja a tentar vender. Eles querem. Alguma vez foste pedir a opinião a um gajo da loja e chegasse lá para dizer, não fica nada bem, tira isso, não. Ora, podes ir uma voz da roupa vestida, a roupa mais ridícula que aconteceu. Porque eu vesti um par de calças 20€ e ele queria me vender um design. Ok. Isso é uma e ele tira essas calças. O que é que. Mas será que ele queria te vender as calças ou era algo mais? É porque da maneira que me estás a contar, não sei se. Ah, ok. No sentido de ele querer que tire as calças assim. Sim. Tão. Sim, tipo. Tira-me essas calças. Tira-me essas calças. Que... E vira-te. Vira-te já e tira-me essas calças. Agora que penso nisso. Se calhar. O que é que umas calças de 100€ fazem com umas de 20? As calças faziam de café. As calças andavam sozinhas. Tipo, tu não tinhas de dar, fazer movimento. As calças eram automatizadas. Não, mas tinham 5 bolsos. Ah, ok. Estás a pagar por bolso. Faz sentido. Tem ou mais seja, tinham os 4 bolsos e aquele um bolsinho dentro do bolso. Sim. Da frente. Aquele bolsinho. Sim. Enfim. E esse bolso... Sim, que é assim como é conhecido, o bolsinho do enfim. O bolsinho do enfim, que dispara o preço das calças logo para valores... Sim, porque já viste a criança artesã que tem de ser para cozer com aquele exatamente. Bolsinho ali dentro. Exatamente. É só os melhores bebés é que resistem só a fazer aquilo. Bebês. Outra coisa que podias fazer com o teu vizinho, mandá-la... Ah, pensei que era para lá fazer as minhas calças. Tipo... Sim. Tem um buraco nas calças, vou dar à minha vizinha. Sim. Em vez de uma costureira, em vez de fazer o próprio, em vez de dar à minha avó, é tipo, ó vizinha. Tua avó que tem uma empresa. Sim, sim, prova, mas não, mas é assim, okay. Porque ela não pagou. Eu sou contra o nepotismo. E é okay. Assim, ela já patrocinou um episódio, sim senhor. Até agora, não vem mais para o destino. Ainda não pagou. Ainda vou estar aqui a... Não, é certo. Vou estar. Eu podia estar família aqui... Família e tal, tudo é, bem. Eu podia estar aqui com isso, mas é assim. E devo isso aos nossos ouvintes também. Claro. Eu percebi que não, ainda estou aqui a fazer promoção à descarada. Claro, claro. Mas a tua empresa... Sim, então é isso. É só... Pronto. Queres, até já podes estar, já lá dentro. Estás a comentar umas calças, mas não sabes. O vendedor está-te só a tentar enganar. Não tens ninguém. Pergunta já a outra pessoa que... Abres a cortina do provador ao lado e perguntas à mulher que estava lá a experimentar uma camisa, diz, essas calças ficam bem, e ela atira-te com um sapato que foste lá, nua e ainda percebe, e estou a pedir uma opinião para as calças, não é preciso ser estúpido, mas pronto, vamos falar da minha terça-feira. E pedes um, sei lá, olha, é, pá, olha, preciso de um mínimo, vês se preciso de um carro, preciso de um boi, é, pá, preciso de uma opinião aqui, mas de um gajo, alguém comigo, eu posso pôr na internet, mas não é preciso. Pronto, aparece a pessoa, não é? Também tens isso, também podes pôr no Instagram e hoje em dia. Também, mas é muito mais impessoal. É muito mais impessoal. Quer tu queiras, quer não. É muito mais impessoal e é isso, é quer tu queiras, quer não. É mais plástico. Assim, é uma pessoa. Também podes pôr no Instagram que queres uma boleia para um sítio qualquer, mas se fores na Uber é mais fácil. Tens razão. Tens razão. Então é isso, é isso. E cria-se essa comunidade para as pessoas que precisam de alguma coisa, só. E é isso. E que nome é que essa empresa teria? Pois aí é isso, ainda não sei, Diogo. Fruber. Puber. Puber. Ou seja, tu baseaste Fruber muito... Fruber de Friends. Sim, tu baseaste muito na Uber. O de Fruber foi do... Que era o Friendster e a Uber. Que era... Exato. Que faz parte do pitch. Sim. Não é? Que, ou seja, combinar essas duas Sim. coisas. Friendster e Uber. E é aquela coisa, não é a cena do tipo dos perfis de encontros e coisas, não é tipo os gostos. Ou, não é nada disso. Pode vir um cabrão até contigo, não sabes? Aí dás uma má avaliação e ele passa a ser um cabrão com uma má avaliação. Ou um cabrão com muito boa avaliação. Se o teu objetivo fosse ser um cabrão e se tiveres uma má avaliação, ou seja, quer dizer que és muito bom cabrão. Mamãe. E pronto, era isso, a minha ideia de negócio, mas é uma merda, está a dizer aqui, mas isto, dizendo isto no podcast serve como, tipo... Eu acho que sim, eu acho que estás... Serve para restar a ideia, não é? Eu acho que estás garantido. Pronto, agora, é porque eu acho que isto era, vamos, é preciso de investidor, era por isso que é preciso de investidor. Mas tu tinhas qualquer coisa a dizer sobre a minha ideia? Não, eu tenho aqui, epá, tenho aqui 3 euros, serve-te. Ei, já dava qualquer coisa. Já dá para qualquer coisa. Ei, tens de começar com alguma quantia. Pode ser 3 euros. Ok. Mas tu tinhas falado... Não, a gente tinha falado no outro dia de um serviço que era mesmo só para se comer no carro. Sim. Ou seja... Sim. Era um Uber... É verdade, sim. Era um Uber em que, tipo o Uber Pool, sim. Em que pode ir mais que uma pessoa. Sim. E tu chamas o Uber... Mas, e ficas ali a dar a volta. Mas é assim, a partir do momento que chamas aquele Uber, não é para ir para sítio nenhum inconcorrente. O objetivo não. É estar no carro. O objetivo é estar no carro, estás ali. Carro. E o que acontece? Eventualmente, se alguém fizer match contigo, sim. Entra no carro e não, vocês comem-se ali no banco sim. De trás. Ainda precisa ser match, é simplesmente chamas o Uber também. É tipo Uber Pool, chamas o Uber, ok, tem um Uber ali a 3, mas já sabes que é um Uber daquele género, não é? Aparece tipo, é um Uber XXX. Sim senhor, carregas, não é? E pronto, ok, escolhes aquele, vai pescar, entras. Se não tiver lá ninguém, ora, esperas que alguém chame também. Se ninguém chamar nada, ficas lá. Mas aí é chato que tu não podes escolher a pessoa com quem... Não, é isso, na escolha, mas isso é assim na escolha. Tipo, roleta russa. Mas podes, é assim. É não, blind não, date, é um blind date. É blind date. Tu comes a pessoa sim, no banco de trás. Mas, é assim, isso é a versão, é isso que tu falas, é a versão tipo de carpool da cena, mas tens as outras versões. As pessoas em que claro tu que aí escolhes a pessoa, ou vai, escolhes no sentido de sim, no sentido, sim, já combinado sim. Entre ti, uma pessoa, ou alguém que faça match contigo, ou já estejas acompanhado. E tens a opção de comer uma metrusta. Podes ter a opção de comer uma metrusta, mas aí tinha de ser carro parado e era um bocado chato. Porque a cena toda é naquela, não precisas de. Que é tipo, conheces uma gaja na noite, estás naquela aí, mas quero levar-o para a minha casa porque eu namoro sozinho e a minha mulher está lá. Chat, e acontece. E a gaja está tipo, não quero levar-o para a minha casa porque não quero que ele saiba onde é que eu moro. Exato. Pronto, no fundo é isso. E dizia, ok, mas não vai pagar para sítio nenhum. Vamos dar uma fodinha aqui atrás deste espelhar, mas tem muita gente. É verdade, muitas vezes não querem saber, mas é mais naquela. Ou chamamos um fuck mobile. Um fuck mobile. Chamamos um carro que anda por aqui. não é, que era chato que se fosse como o Papa Móvil, é só ouvidos à volta. O Fagmobile, se tivesse ouvido já volta, era giro. A cena do Fagmobile é o contrário do. É tudo é tapado. Ou seja, okay. Né? Vês para fora, não vês para dentro, não? E é tipo naquela, ok, quero com esse gajo, ou essa gaja quer com esse gajo, ou essa gaja quer com esse gajo, como é que for? O Fagmobile não discrimina. Exato. Pedofilia não. Não discrimina. Eu acho que isso devia ser um slogan. Pedofilia não, mas de resto, o Fagmobile faz o que quiser. Claro. O Fagmobil discrimina, mas não é criminoso. Exatamente, também não vamos. E tem moral. A máxima que um Fagmobil possa ter. E a cena é mesmo isso. É tipo, estás a andar, um carro está a andar. Ou seja, nunca vais ser mandado parar para a polícia se acontecer alguma coisa, mas estás num par de estacionamentos escondido e a gente vai lá, os gajos estão aqui comigo, está ali o carro abanado, as janelas todas embaciadas. Não, é só um carro que está a dar uma voltinha para a cidade, dá a volta até tu queres sair. Até, e depois a cena fixe também é que podes ficar em casa. Segui, tipo, olha, já agora queres sair, deixa-me em casa, já dei a minha fodinha para o está feito. Exatamente. Estou arrematado. Agora ia bem para casa ter com a minha mulher. Agora ia bem para casa ter com a minha mulher. Agora depois dá esta fedunha aqui. Epá, agora tá vamos feio. Descansar um bocadinho. Sim. Com a Maria. E me diz, onde é que andaste? Vim no Uber para cá, está aqui, ó. Está no Uber. Porque aquilo, a cena do Fagmobil é que depois. Disfarça, é disfarçada, as coisas estão todas. Sim, porque o Uber tem muito longo, obviamente, toda a gente sabe. Mas pronto, eu digo que era uma excelente ideia. Estás na noite, uma gaja, ok, passa, olha, é um carro, é um Fagmobil. E vai, é um carro, mas. Portanto, tens as duas versões, é isso, tens essa versão que estás com alguém, ou tens três versões, não é? A versão que estás já com alguém e coisa, a versão de que tens a possibilidade de um match, entras, o teu perfil fica ali, as pessoas veem quem é que está naquele Fagmobil e dizem, pá, olha, sim senhor, quer ir aqui. Ou tens a versão do. E depois também é giro. Que exemplo, é a Mavuca, que entras e te sujeitas a. Depois também podes escolher o carro. Sim, sim. Ou seja, eu quero ter mais espaço para as pernas, sim. Não sei o quê, portanto vou. No carro federal. Ah, não era. Não era bem isso. Ei! Sim. É um Golf, sim. Mas podemos chamar mesmo a isso o Fagmobil. É claro que podemos chamar o Fagmobil. Não tenho. Só porque eu acho que está perfeito. Sim, diz tudo o que tem para dizer. Diz tudo o que tem para dizer. E tá, ou seja, a gente tem ideias para negócios. A gente tem muitas gente ideias tem, para é negócios. Muitas ideias sobre a vida e sobre realidades vida. Alternativas e muitas ideias para negócios. Para criar negócios. Para criar. E negócios que fazem falta. Que fazem falta. É tudo. É assim, a gente vê uma necessidade de mercado e temos logo uma solução para suprimir. Qual é a necessidade de mercado que a gente viu? Essa de um gajo que tem a mulher em casa e querer fedor. Não precisa ser só isso, podem ser dois solteiros e desvairados já vão todo, mas simplesmente estarem naquela e estamos aqui, saímos à noite, estamos aí, é só bar, só coisa, mas aí eu quero mesmo. Portanto, hoje ainda vai. Eu quero ir para casa também porque já estou tudo bebê, vamos num carro até que a gente possa ir para o caminho e despacha isso. A nossa ideia é. A gente não vai estar a foder aqui à frente de gente no meio da rua. Não, vamos. Mas vamos para dentro de um carro com um estranho à frente. Tem uma partição. Achas que uma pessoa não vai pensar na coisa? Mais limusinho. Sim. Ok. Está a giro. Podes, é óbvio que, tipo, como num Uber, ou assim, podes escolher a estação, ou no Uber, não sei, mas tipo, noutro, podes escolher a estação de rádio, ou assim, ali podes escolher a temperatura em baixo ou em cima. E ele pergunta, a temperatura está agradável? Sim, sim. Quer preservativos? Quer preservativos? Não quer preservativos? Muitas vais vir vezes... na cara da senhora só para saber toalhinha. Se dou a toalhinha. Se alguém vai sozinho, quer uns Kleenex, quer um vídeo aqui para ir aquecendo, quer lubrificante. Sim, sei lá, tem várias coisas. Ok, se é isso. Muito, uma coisa gira, não, é, por acaso faz parte da política da empresa. É muitas vezes, a menos que gosto que a empresa não existe, mas já tem uma certa. Insistem muito no uso do preservativo, por cá. Sim. E bem. Porque sabem o que é. E insistem muito. E têm muita informação disponível ao nível de uns panfletos. E têm muita sida. Aqueles bancos daqueles carros têm muita sida. Têm não, porque eles usam preservativos. Mas se não usassem preservativos, ia ter muita sida ali. Portanto, é bom que eles tenham, que eles salvaguardem as pessoas. Senão depois também tinham mais reviews, não é? Sim, sim, claro. E é isso, segurança acima de tudo. Segurança e higiene acima de tudo também. Exatamente. E os contores extremamente qualificados, não há... Contores extremamente qualificados. Não há chatice nenhum. Podes andar bem à vontade para a cidade. Não. Tem o Zé António. O Zé António é qualificadíssimo. Não, o Zé António já conduzia... O Zé António conduzia rallies. O Zé António fazia rallies... António fazia rallies e fazia enquanto conduzia rally. Enquanto conduzia rallies. Porque normalmente a copilota Sim. ou a copilota era um gajo. A copilota era a dele. Era a gaja copilota dele. A gaja era a copilota dele. Estás a perceber que era tipo. Eu não Sim, sei se percebeste bem, mas era uma graça. eu percebi. Era. Gostaste? Portanto, isto hoje foi o episódio do nosso Foi das empreendedorismo. startups. Foi de tudo o que não existe no mundo e que devia haver. Sim. Sim. Ou de tudo o que não existe no mundo, ou que se calhar existe. Ou foi nada, mais uma vez, Foi e nada. faltou sempre qualquer coisa. Eu não sei, chego sempre ao fim de dia e eu acho que me falta sempre qualquer coisa. Foi para eu gravar. Ah, não puseste Ah, a gravar. era giro. Ah, se calhar pões a gravar agora e a gente começa isto. Não, estou a falar de gravar no Voilà, porque a gente está a perder tempo. Ah. Ainda pus a gravar. E ainda posso passar para trás. Não. Vives em Sim. 1997. Portanto, isto é o fim do É podcast. todos os erros que guardámos ao longo dessa conversa. Oh, Até temos de gastar agora agora. temos que gastar. Portanto. Não te esqueças que tu tens um rap a usar. Ah, é verdade.